saudade covarde. Saudade é um bom motivo pra gente voltar. Por muito tempo tentei evitar, mas eu não mando no meu pensamento. Verdade, já te disseram que eu não tô bem. Pelo que vê, cê tá ruim também. Olha nós dois aqui perdendo tempo. Eu bebo pra esquecer, mas lembro de você todo momento. Se a gente tá assim, é porque tá sobrando sentimento. Para pra pensar por um minuto e vai perceber que não existe amor maior que eu e você. Me dá um beijo e cala essa vontade. Eita, saudade covarde. Só um minuto e vai perceber que não existe amor maior que eu e você. Me dá um beijo e cala essa vontade. Eita, saudade covarde. Eita, semana volta. Machuca, saudade covarde. Mas lembro de você todo momento. Se a gente tá assim, é porque tá sobrando sentimento.